amor demais pra aquele coração arrebentado de amor. Não fico mais aqui, eu vou embora. O que falei não foi da boca pra fora. Os nossos filhos não merecem, mas um dia eles vão entender. O tempo passa e eles crescem. É assim que tem que ser. Pode até tentarmos ser amigos, mas sei que isso não vai ser possível. Você quer tudo do seu jeito, esse seu jeito egoísta, de reclamar em tudo por defeito. Fique aí com a sua vida, não quero nada do que for de nós. Fique com tudo, pra mim tanto faz. Eu vou embora, deixo tudo aí, vou com a mão na frente e outra atrás. Queria mesmo era aquele amor que há pouco tempo atrás botava fogo nos nossos lençóis. Infelizmente não existe mais. Flores da Sofrência, repertório novo pra vocês. Jeito, esse seu jeito egoísta, de reclamar de tudo por defeitos. Fique aí com a sua vida, não quero nada do que for de nós. Fique com tudo, pra mim tanto faz. Eu vou embora e deixo tudo aí, vou com a mão na frente e outra atrás. Queria mesmo era aquele amor, aquele amor que há pouco tempo atrás botava fogo nos nossos lençóis. Infelizmente não